tava empapuçado. Em ver isso comigo morra tanto pecado. Homens, mulheres, sexo trocado. Até dois anjos foram cobiçados, mas tem um homem na negociação. Como a cidade dizia, Abraão não tinha nem um justo sequer. Apenas Ló recebe o seguinte recado: pega sua família e sai vazado, e não olhe para trás. Sua mulher ignorou a mensagem espiritual, olhou pra trás, virou estátua de sal. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Choquei clube meia-noite, pode passar lá. Vários travessos desfilando na avenida, à espera de um programa. Talvez com um homem casado, com um velho bacana. Luxúria versus luxúria, pelo poder é capaz de qualquer loucura. Outro dia eu vi uma japonesa beijando uma loira no cachingue. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Lesbianismo para princesas, várias brotas, finais dos tempos. A bruxa tá solta, meu bombardeio não é de ódio, sim de amor. É sua alma que tá em jogo, dê ouvido ao senhor. Vários michês, bad boys em várias esquinas. Profissão, perigo, o preço da cocaína. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra.